você viver dentro de mim. Por isso eu te pergunto se você já sentiu alguma coisa parecida assim. Eu não sei até quando vou viver este sonho colorido, mas preciso dizer que amo você. Foi um amor muito bem escolhido. Vocês mulheres são como aqueles lindos romances. Existe frase que é difícil de explicar. Eu escolhi você para mim por uma frase que diz assim: você não me esquecerá. Pois guardo no meu pensamento essa frase que é você. Guardarei sempre comigo, nunca mais poderei te esquecer.